7722, informação 90. Coisa 5728, Recife, copiou 350? Copia. 350 para Recife, está autorizado, o S5722, via Peruíbe 58, na coluna 10, curva esquerda, na subida Pucca, direção Caju, aciona 5522, controle 120, décima 8. Alfa Tango, controle. O Papa Romeu, tele Alfa Tango, o senhor está próximo a Paris, no momento, mantendo 800 pés. Vai fazer um TGL em Sierra Juliette Bravo Delta, ele ponto do Mundo Plaza, próximo a Iguatemi, positivo? Autorizado. Está mantendo a orla aqui, após a direta. Comandamento, chama pronto para o táxi, 4-4. Salvador, Procerano 341. Procerano 341, contato radar na decolagem, suba para o nível 160 na cega da EL, após lenta direita. Procerano 341, saúde após cega da EL, subindo para o nível 160 após lenta. Tá bom, meu Charles Serra. Maintain visual condition, level 115, altitude setting, Salvador 1021, report red for the same. You can apply the red to Paris, report red for the same. We have descent to 1,500 feet and then visual condition. Era no 341 da presente autorizado direto de Elf. Espera 341 da presente direto de Elf. Rumo 777, bom dia, alinhar e manter, cabeceiro no zero. Centena, reporta para o lançamento, ver o que é daquilo. Controle de Salvador, engenheiro member alfa, solicita regresso. Reporta rotatória. Reporta rotatória, não, member alfa. Controle de Salvador, alfa, você não está visual com o local de pouso aqui. Frequência livre. Controle de Salvador, é o Gol da 260, bom dia, terceiro da Pucca. Gol no 260, bom dia. Contato, radar na decolagem, suba para o nível 390 na saída Pucca, ascensão, Caju. Pucca, Caju, 390 em ascensão, Gol 260. Gol no 260, conforme instruções do Centro Recife, está presente, voa direto com o meu Fox 08. Está presente com o meu Fox 08, Gol no 260. 777, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 140 graus, 14 nós. Avião, bom dia, alinhar e manter, cabeceiro no zero. Voo no 777 ao 57, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Controle Salvador com 777, bom dia. Gol no 777, bom dia, contato com o radar na decolagem, estou falando nível 340, está presente, voa direto Leda, após Leda, direto Porto Seguro. Está presente Leda, após Leda, direto Porto Seguro, subindo ao 340, 3177. Vitor Bravo Alfa, autorizado táxi, reporta para ingresso, 917. Dan 3191, autorizada a decolagem pista 10, vento 150 graus, 12 nós. De Léo, nível 180 está autorizado, via 21, decola 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Léo, aciona 5524, controle 120, decimal 8. Tem pessoas no POD. Único a bordo, senhor. 01 a bordo, reforço através do Pituaçu. Chamaram Pituaçu, Tango. 9 Alfa, chame agora, torre em 1862 para ingressar no circuito. 186, grato, November Alfa. 014, 14, chame Recife, 1288, alterna 1260. Da 3191 decola aos 1500, chama agora o controle 120 decimal 8, bom voo. 208, deixa mais ver, boa. Boa, bom dia, da 3191 decola passando 1600, 6 contato. Bom dia, 3191, tu me mantenha o 340. Aí da El. 340 da El. Algum patrulha de vários está por aqui, Leda? Após 2 mil pés autorizado da El. 2 mil, então direto da El, 391. 021, da presente, autorizado final da 17, reporta final de 3 milhas, Índia November Alpha. Autorizado voo final 17, reporta 3 milhas fora, November Alpha. Alternativa 12545. Eu confirmo 2085 e. Pode confirmar a segunda? 12545. 1245. Um abraço. Charlie Alfa Tango para ingressar no circuito, torre 186. 286, graça 1. Torre Salvador, é o Papa Romeu, Célio Alfa Tango. Vitor Bravo Alfa chamou a torre? É o Papa Romeu, Célio Alfa Tango. Cíntio, Charlie Alfa Tango, linha do litoral, o ajuste no 021, no reporta vertical do farol de Itapuã. No 021, é o ajuste, chama na vertical de Itapuã, Tango. Condições de alinhar e decolar sem parada, o Vitor Bravo Alfa? Autorizado, a linha decola sem parada, o vento 150 graus, 10 nós, o Vitor Bravo Alfa. Desce para 5 mil pés na proa de TAP, da 3216, o ajuste no 021. Você era 1438, 1438, força aérea. Chama agora Recife em 128.8, alterna 1251. Para informação, tem o Seneca agora decolando da pista 17, inicialmente com proa norte. Não está autorizado proa do pátio. Proa norte, reporta liberando o final da pista 10. Charlie Alfa Tango. Positivo, vai com proa norte e chama no travessa aqui, senhor. 545. Vitor Bravo Alfa decola ao 03, autorizado a iniciar a curva à esquerda, cruzamento na cabeceira 28, na vertical da cabeceira 28. Vitor Bravo Alfa. Curva à esquerda, cruzamento na vertical da 28. Charlie Alfa Tango, para informação, Charlie 150, Papa Romeo, Índia November Alfa, na final de 2 milhas, cabeceira 17. Prossiga direto para o hangar da Bata, sem interferência com a final da 17, Charlie Alfa Tango. Positivo, senhor, já livrou esse da 1028, agora vai direto para o pátio, sem interferir com esse da pista. Romeu Índia November Alfa, tráfego avistado, para informação, helicóptero, um Skill, aproximando para pouso direto no hangar da Bata, sem interferência com o eixo da 17, está autorizado o pouso na 17, o vento 140 graus, 10 nós, o Índia November Alfa. Eixo de pouso do tráfego, November Alfa. Após o cruzamento, o Vitor Bravo Alfa pode se afastar pela radial 317? Inicialmente vai manter a linha do litoral norte e vai solicitar o controle, o afastamento na radial. Vitor Bravo Alfa, reporte livrando o eixo da 1028. Reportará livrando o eixo. Pro eixo, Vitor Bravo Alfa está se afastando na proa norte. Gente, prossiga na linha do litoral norte e chama o controle 1208, Vitor Bravo Alfa. 1208, boa. Controle Salvador, cordial bom dia para matar o Vitor Bravo Alfa. Prossiga, Victor Bravo Alfa. Victor Bravo Alfa está a mil pés, transferindo pela torre e afastando para o norte. Conforme o setor que seguirá sobrevoar? Radial 317, afastado 40 milhas. 7, mil pés, aéreo de voo visual, informe 20 milhas afastado. Reportará 20 milhas afastado. Já posso pegar a radial 317 da presença? Afirmativa, autorizado. Grato. Papa Romeo, Índia November Alpha no solo ao 05, autorizado backtrack, reporta livrando, parte 4. Reparando 341, latinha de motor, ano 60. Beleza? Alfa, 1341, atinge Matan, nível 160. 7, Matan, na escuta. 4, na escuta. Beleza? Papá Romeu Mike, Papá Mike. Papá Romeu, Papá Mike. Papá Mike, Flores de Veracruz, Conduzida Salvador, na 2000, 300 metros, na proa direta da 1-0. Responde, confirma a posição que passa, confirma o nível. 1500 metros, está agora no travesso do aeroporto de Veracruz. Ingressando no corredor Vera Cruz, do Papá Romeu Mike, Papá Mike. Tá acionado 2000. Afirmativo, Mike. Sente, aciona o transponder 0242, o 1500 pés, gerando de voo visual. Ajuste de altímetro 1021, no corredor Vera Cruz após Interlagos. Temos aeronave de aproximação, pista 10, não será possível direto 10. Você irá seguir Vera Cruz após Interlagos, informe ingressando o corredor Interlagos. 1500 pés, aciona 0242, primeiro Veracruz, depois corredor de Interlagos. O Papá Romeu Mike, Papá Mike, informando Interlagos. Bora, boa tarde, cadê o jogo? 3486, Lençóis, nível 200, autorizado, direto da conta 10, curva esquerda. Na subida Momo, após Boa Cogbo, Kilo Oscar, Golfo Grave, Reforme, Cogbo, e após direto. Aciona 5531, controle 120, decimal 8. Então 3216, desce e mantenha 3 mil pés inicialmente. Autorizado. Mike, Papá Mike, pessoas a bordo. 06, Mike, Papá Mike. Entendi. Vou colocar um ônibus inteiro de imediato, a gente vai fazer 3. Imediato, está livre, tem um táxi, a gente vai fazer 3. Vamos para o Recife, onde você tem uma alternativa de serviço. Mike, Papá Mike, voe rotatória. Boa rotatória, Mike. 2 no meio, está autorizado. 2 mil pés de ajuste, 1021, 0021. Informe o final do procedimento ILS X-Ray. Jet 6723, aciona educação, chegada a Mari, desce e mantenha 050, ajuste de altímetro no 021. B21, desce 050, a possibilidade de voar direto Duna, senhor? Mantenha o perfil da chegada. Ok, o Ed pode retornar à velocidade normal, senhor? Velocidade seu critério. Ok, obrigado. Centro havia solicitado que acelerasse. Alô, Salvador, WestJet 5728, pronto, prototipo 1138 a bordo, atonamento 3 horas, alterna Salvador. 5728, taxa autorizado, parte principal, Índia e Alfa, ponto espera torre 118.6, 021, tem um bom voo, bom dia. Parte principal, Índia Alfa, ponto espera 18.000, WestJet 5728, bom dia. Bateu no 1500 pés, era um visual, ajuste de altímetro no 021, foi do Veracruz. Isso também foi do Veracruz. 5 Guarulhos, 3620. Corte, não, deu 340 autorizado, aguarde só um minuto para a coordenação 360. 4895, então nível 340 está autorizado para Guarulhos, via fez o Lu 10 até Bridging, bravo com o meu dia Delta Eco, Bridging, após intercepta fez o Lu 16, prossegue na fez o Lu 16 até Belo Horizonte, bravo até o Zulu, após direto 13 e após no Fome Rota. Roda 10, curva direita na Dael, depois Leda, depois direto Bridging. Aciona 5527, controle 120, décima 8. Controle Salvador, Botelho 9754, com informação forte, aciona 90 para 17. Golo 754, aciona identificação, chegada Mari, desce, mantém o 060, ajuste o altímetro 1021. Desce da Mari para o 060 259 com 1754. Controle hoje. Mike Papa Mike, chame torre 118, Lia. 118 meio, Mike Papa Mike. Direto Quebec, Kilo. Você tem lançamento livre, mantém o tráfego informado. Kilo, trabalhando para o Alfa capacitado. Sete, 2800. Está autorizado. Afirmativo, Maicon. Aguardando autorização de pouso. Não aguardo, Maicon. Tudo bem. O F-5728 tem algum problema? Não, está pronto para o táxi, que vai chamar para o próximo. Agora está pronto. Quantos minutos vai iniciar o táxi? Já está pronto para presente, pode iniciar. Pode iniciar o táxi, 2728, agilizando, Pátio Índia Alfa, 1826, torre, altímetro 1021, no Bangu, bom voo. Pátio Índia Alfa, 1826, bom dia, bom trabalho. Mike Papa Mike, avistado, cheque trem, autorizado pouso na 17, 130 graus, 13 nós. Livre pouso na 17, baixou, travou, Mike Papa Mike. Elevated Tower, Lomba, Coronel Summit, Summit, Sierra, Rodador, Aéreo. Alfa Romeo Charlie Charlie Serra, the QNH 1021. From the present position, you are cleared on final runway 17, coming back 2 miles out the threshold 17. Charlie Charlie Serra. Do 4463, ciente, mantenha o ponto de espera devido a Airbus da TAN na final da 1-0. Mandou para providenciar mesmo. Firmo, vai estar travado. TAN 3216, autorizado pouso pistão no 0, vento 1,40 graus, 1,2 nós. Livre pouso no 0, TAN 3216. Alfa Romeo Mike, Papa Mike, no solo de Salvador aos 1,07, confirmando o pátio. Então prossegue para a aviação geral, é isso? Autorizado o backtrack, reporta liberando na primeira esquerda, o Mike, Papa Mike. Confirma, por gentileza? O Juliette quer dar estilo para a descida. Estou autorizado a descida até 2.500 pés. Após o seu critério, informa passando 3.000. IP 5486, 61 de POB, 3 de autonomia, perna Salvador para o táxi. The wind is 150 degrees, 12 knots. Charlie, Charlie, Sierra. Bate 3, principal, segunda direita, Indy Alpha, considerador 8186, altímetro 021, tem um bom voo e bom dia ao 3486. Bate 3, principal, Indy Alpha, 8186, 35486. Obrigado. 463. Voo 941, zona de educação, chegada a mar e desce, mantenha 050, ajuste o altímetro no 021. Ok, desce via, chegada a mar até o 050, altímetro no 021, está mantendo 300 nós conforme orientado. Disse, pensou que mantivéssemos 300 nós na descida, para prover a separação da aeronave da retaguarda. Ok, o senhor tem velocidade a seu critério quando ISAP está presente. Ok, vai voar direto ISAP, velocidade a critério, vou lá para a torre. Está voando rotatório, eu vi que é bem. Torre 6186. 186, que é bem. Frequência livre. Santa Julieta, 3219. 395 vai coordenar com esse solo após a passagem retaguarda. Dentro de mais 15 segundos. Com a TR da Trip, após o mesmo, após o Trip, está livre iniciando 02, chame táxi para 3895. Desce da rotatória 1, fica mais que a Beck, repassará. Azul 4463, autorizado a decolagem da 1-0, vento 1-40 graus, 1-2 nós. Autorizado a decolagem, azul 4463. Só estava agora, bote o F-5728. Web 5728, alinhar e manter após a rolagem do azul. Manter após o azul, 5728. Vitor Mike, Quebec. Ciente, continua a aproximação para a cabeceira 17, aguardando autorização de pouso, Vitor Mike, Quebec. Na aproximação, capítulo 97, guardando a autorização de pouso, Victor Mike, Quebec. Oi. Então, nós temos aqui a saída da Euleda, depois Brit e depois 60 direto, essa é a Zulu 16. Não temos essa Zulu 10, que começou. Zero, na escuta. Afirmativo, prossiga. Desce, mantém o 060 da presente e voe...